integridade e santidade. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vírgula, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:4-7. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13:4. Deus criou o homem e a mulher para que fossem íntegros e santos em todos os atributos da existência deles. Muitos falam sobre a intimidade humana e suas implicações, mas o plano divino para o ser humano é a santidade em absolutamente todas as suas faculdades. Deus contempla o ser humano não só em um, mas em todos os atributos da sua vida. Não há nenhuma área da vida humana em que Deus não orienta e estabelece leis. Tudo ele trata na sua palavra. A sexualidade do ser humano é mais íntima e séria do que todos imaginam. Trata-se de um assunto tremendamente sensível que deve ser interpretado à luz da palavra de Deus, que criou o homem e a mulher perfeitos, no princípio, e destinados a serem santos e a total felicidade. Deus ordenou claramente que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Gênesis 2:24. A união entre o homem e a mulher é tratada de forma tão séria que o Deus por várias vezes a usa como analogia da sua união com o seu povo escolhido, com Israel, e também é a perfeita representação da união entre Cristo e a Igreja. Muitos pensam que o matrimônio não foi criado e santificado por Deus, quando na verdade ele é o sustentáculo da mais santa, primordial e indissolúvel instituição divina que primeiro foi estabelecida na Terra. A família. A Bíblia diz claramente que Deus ama a família, e que ele odeia o divórcio, assim como odeia a devassidão do adultério, da prostituição, da sodomia e da imundícia. A união conjugal foi criada, é santíssima e separada para existir somente num casamento divino, vitalício e indissolúvel entre um homem e uma mulher existencialmente comprometidos. A união conjugal significa o desdobramento da mais completa exposição e transmutação dentre as dimensões mais sensíveis da alma humana, de maneira que se tornam uma só carne. Fora da bênção de Deus, a união conjugal se torna a sodomia e é onde mais interferências demoníacas se instalam e tomam lugar no corpo de quem se desvia praticando impurezas. Todos os tipos de pecados devem ser tratados, e sempre deve haver verdadeiro arrependimento, confissão sincera e imediato abandono quando ainda em tempo diante de Deus. Há pecados que destroem cada um em maior medida a mente, a alma e o espírito, mas nenhum destrói e putrifica tanto o espírito e o corpo como as impurezas sexuais. O mundo dos incrédulos e os crentes desviados brincam e estão brincando de jogar dados com os entrelaços de suas almas e as ligaduras de suas vidas. Decretos da Fé. Blogspot.com